Jesus começa aqui a trazer à tona alguns mandamentos que Deus deu a Moisés no monte. Vocês sabem muito bem que Deus, depois de libertar o povo do Egito, trouxe-os através de Moisés e chamou em um dado momento Moisés para subir ao monte, porque lá no cume do monte, Deus revelaria a sua vontade, os seus mandamentos a Moisés, para que Moisés trouxesse para o povo cumprir. Nós estávamos estudando quarta-feira aqui, que é interessante a ordem que as coisas aconteceram. Prestem bem atenção. Primeiro Deus livra o povo do Egito, e depois ele dá a lei ao povo. Prestem bem atenção. Primeiro há a libertação, a salvação, depois vem os mandamentos, as ordenanças. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas nossas igrejas, nas televisões e rádios, estão invertendo as coisas. O que é que está sendo dito? Que primeiro você tem que cumprir os mandamentos, ser bonzinho e ser justo, para depois ser libertado. Notaram a troca? Deixa eu pegar um outro aqui. Notaram a troca aí? Com Moisés foi diferente. Primeiro Deus salva o povo do Egito e depois dá a lei. Então a lei é para os salvos e não para salvar. Então todo aquele que acha que vai conseguir o agrado de Deus pelas coisas que faz, está equivocado. Todos aqueles que acham que serão salvos por cumprir a lei estão equivocados. Então guardem essa primeira lição no seu coração. Deus não tem nenhum interesse em colocar mais peso sobre você. Se sobre você já está o seu próprio peso, o peso da culpa, da vida sem Deus. O que Deus quer fazer com você, primeiramente, é tirar o peso, aliviar a sua alma, o libertando do cativeiro, o libertando do mundo, o libertando dos maus costumes, para depois ele lhe ensinar como viver e como proceder. Então, nesta igreja aqui, pelo amor de Deus, nós não pregamos salvação pelas obras. Nós pregamos um Deus gracioso. Nós pregamos que onde há pecado, a graça é muito maior. Nós pregamos não que você tem que fazer coisas para que Deus lhe ame. Nós acreditamos e pregamos que Deus lhe ama. E porque você se sente amado, você quer obedecer a este Deus. E o que acontece? Jesus entende que os fariseus e a época em que o evangelho foi escrito, estava tudo mal entendido, tudo troncho, tudo de cabeça para baixo. Tanto é que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos. E aí Jesus vai citar o mandamento. E o mandamento que ele cita é: não matarás. O que Jesus está dizendo? Vocês ouviram dos vossos pais, vocês ouviram dos pregadores, vocês ouviram dos fariseus e dos mestres da lei, vocês viram no Velho Testamento que o mandamento é explícito e direto: não matarás. Só que a natureza humana tende a literalizar as coisas. E foi porque os fariseus e os religiosos entenderam só a letra, entenderam só a ordem pela ordem. Por isso é que Jesus rebate. E olha o que Jesus disse: vocês ouviram o que os antigos disseram. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o que Deus disse é uma coisa. O que a tradição e a religiosidade acoplou a esse dito é outra. O que Deus intentou, a intenção de Deus ao dar o mandamento era uma. Agora, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, colocaram algumas outras coisas nesse mandamento que não tem nada a ver com o espírito do mandamento. Por isso que Jesus chega a dizer assim: eu, porém, vos digo. Parece que Jesus está desconsiderando tudo que foi dito. Parece que Jesus não está levando em consideração que foi o próprio Deus que deu esse mandamento, ele mesmo, na figura do Deus Pai. Mas o fato é que ele está contra não o espírito do mandamento. O que ele está contra é contra a tradição e a religiosidade em volta do mandamento. E nisto nós somos experts. Em pegar uma ordem de Deus e literalizar. E aí Jesus rebate. Vocês ouviram isso, não matarás. E vocês ouviram muito bem, na lei civil de Israel, dizia o seguinte: quem matar estará sujeito a julgamento. Matou, vai para tribunal. Matou e não quer, e recusou ser julgado, é digno de morte. E aí vem aquela outra que nós vamos ver: olho por olho, dente por dente. Jesus vai rebater isso também. Ou vai lidar com essa questão num outro sermão aqui. Mas vamos lá. Então Jesus diz: olha, o que Deus disse é uma coisa, o que vocês entenderam é outra. Nós estávamos conversando isso, Pia e eu estávamos almoçando, e às vezes nós dizemos uma coisa, mas o que é entendido é outra. Foi o que aconteceu. Deus deu uma coisa, o povo quis entender outra. E Jesus agora vai resgatar o espírito do mandamento. E qual é o espírito do mandamento então, de não matarás? Aí Jesus vai destrinchar. Aí Jesus vai dizer onde mora a razão. Aí Jesus vai dizer que não matar não é não tirar a vida. Isso é o literal. Isso é o que qualquer criança entende. Gente com um pouquinho de senso entenderá que o espírito da lei mora no espírito humano. O espírito da lei, erradamente entendida, mora no espírito humano. A causa é espiritual. O homem mata lá fora porque ele primeiro matou aqui dentro. E é esse o espírito da lei que Jesus quer resgatar. Meus filhos, quando Deus disse que não era para matar, não é simplesmente pegar um revólver e atirar e tirar o suspiro e fôlego de vida do outro, não. E aí Jesus, como sempre, ele vai no coração humano. Olha o que ele diz. No versículo 22 ainda. Todo que se irá contra o irmão, matou. Então veja, as pessoas às vezes dizem assim: ah, entendem mal a Bíblia, dizem, o Velho Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça de Jesus. Em que sentido se diz isso? Porque pelo que eu estou observando aqui, agora, não matarás, entendido lá no Velho Testamento, não matar de matar, de matar de verdade, é diferente de não matar quando se ira. Do lado de cá, é muito mais difícil não matar, é ou não é? Então essa distinção, Velho Testamento é lei, olho por olho, dente por dente. Novo Testamento pode tudo, é errada. O fato é que existe graça no Velho Testamento, e o fato é que existe lei no Novo Testamento. Mas lei não para salvar, lei para os salvos. Olha a argumentação de Jesus. Ele diz: se você se irá contra o seu irmão, você estará sujeito a julgamento. Ok. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E agora ele vai utilizar uma palavrinha. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno. Vamos tentar trabalhar isso aqui. Às vezes nós somos muito preocupados, veja o que é entender a literalidade da coisa, a letra morta. Veja o que é entender a letra morta. Em alguns lugares, eu lembro que aqui mesmo na igreja, todos nós aqui, maioria nasceu no Nordeste, vive no Nordeste, algumas palavras aqui são palavras daqui normais. E eu lembro que nós tínhamos uma pessoa que era de um outro estado brasileiro. E eu estava dando estudo aqui, a gente com jovens e tal, e nós falando aqui, todo mundo falando, e aí eu utilizei a palavra arretado. Arretado é palavrão? Aqui, arretado é palavrão? Fala sério. Vocês estão de brincadeira comigo. Não é. A gente fala arretado, é isso. Rapaz, esse menino está arretado. Só que aqui, alguns ainda, talvez os mais experientes, ainda pegou a época que era muito feio. Mas quem é de fora, e era o caso de uma pessoa que estava aqui, menina, falou, meu Deus do céu. Só faltou, você profanou o santo dos santos. Que palavra foi essa que você usou? Não use de novo, não. Logicamente que ele não disse assim, eu estou teatralizando a coisa. Mas para ele, aquela palavra era absurda na boca de um cristão. Aí eu disse, ah, é arretado. Ele, não! Não, o que é que tem falar arretado? Fala mais isso, não. Tá, você está arretado comigo. Não! Então, assim, o que acontece? Por causa da cultura de um outro estado, ele achava que era abominável falar esta palavra na igreja. E às vezes é proibido falar na igreja, mas é permitido falar em casa quando o filho desobedece. Vocês estão vendo como são as coisas? A gente coloca na palavra alguma coisa que ela não tem. Agora, vejam o seguinte. Quando a gente pega e usa, e Jesus utiliza uma palavra aqui, tolo, que quer dizer estúpido. Estúpido nós podemos usar na igreja. Na lista de palavras que nós temos no livro ali, nós podemos usar. Mas dependendo da intenção do coração, é isso que Jesus está dizendo. Dependendo do espírito de quem diz a palavra, pode ser um palavrão cabeludíssimo. Um palavrão muito sujo. Se no seu coração você vê ou enxerga ou diz que o outro é estúpido e diz com tom, colocando acento mesmo no U, seu estúpido, Jesus está dizendo, você matou. Você descumpriu a lei. Você é digno de, com a sua estupidez, ir para o inferno. Se for assim. O que acontece foi o que os fariseus fizeram com não matarás. É o que nós fazemos com algumas palavras. Logicamente que eu não vou sair dizendo palavras aqui que para nós não é e que para alguns podem ser. Mas eu creio que eu me fiz compreender que o pecado não mora na palavra, o pecado não mora em não matar exclusivamente. O pecado mora no coração. E aí eu digo o seguinte, como de uma fonte contaminada pode jorrar uma boa água? Não gera. Então, de um coração impuro, pecador e longe de Deus, qualquer palavra que saia, até a bênção dada para o filho, é palavrão. Por quê? Porque é uma palavra que nasce de um coração contaminado. De uma fonte só não pode jorrar água salgada e água para beber. Então, e Paulo chega a dizer, para os impuros, tudo é impuro. Para os puros, tudo é puro. Isso é liberdade cristã. E Jesus está dizendo que chamar o outro de estúpido é matá-lo. Só que não é matá-lo no sentido de ele morrer. É matá-lo no sentido dele deixar de existir para você. Você é o referencial. Nisto consiste o pecado. Jesus continua a argumentação e utiliza uma outra palavra. Ele diz assim, no versículo 23, se pois, assim, ele vai utilizar uma outra argumentação. O fato é que essa palavra utilizada aqui como tolo, ela lá no original é a palavra raca. E essa palavra raca, como eu disse para vocês, é estúpido, é cabeça oca. Quantas vezes a gente não chama alguém de cabeça oca? Então, se a gente quiser, gente, preste bem atenção aqui, olha para mim. Se a gente quiser viver uma religiosidade do não pode, do cuidado no que diz demais, a gente acaba tendo que ser julgado por aquilo que a gente fala e julga. Então fica um bocado de gente procurando no outro uma palavrinha que o condene, fica um bocado de gente tendo uma relação de coisas que pode e que não pode, sem querer e sem poder voar. Porque fica tão cheio de pode e não pode, tão cheio de peso, tão cheio de juízo para o outro, tão cheio de julgamento quando olha a roupa do outro, tão cheio de não sei lá o que quando vê o outro, que você mesmo não pode voar. Enquanto que o outro está voando, seja lá com o que for, você mesmo não voa, porque acha que tudo é pecado. Paulo diz, para o impuro, é impuro mesmo. Aí, Jesus vai utilizar a argumentação da oferta no altar. Percebam que ele diz que se você chama o outro de estúpido, cabeça oca, idiota, raca, retardado, isto não faz com que a pessoa morra nela, isto faz com que a pessoa morra para você. E em morrendo para você, quem morre é você. Tanto é que Jesus diz o seguinte, que se você vier à mesa, vier à oferta, no gasofilácio, para trazer uma oferta, ele diz, não faça isso, eu não quero, porque de uma fonte contaminada não procederá uma oferta limpa, e Deus não quer. De um espírito maltratado, ruim, não procederá nenhuma participação, o que quer que seja, boa. Porque o coração está raca, o coração está ruim, estúpido, vazio. Aí Jesus usa a argumentação da oferta. E ele diz, se você estiver vindo ofertar, e aqui pode ser utilizado para qualquer manifestação religiosa, se você está vindo ao culto, se você está vindo ofertar, se você está vindo à ceia, se você está vindo cantar, se você está vindo servir, se você estiver vindo para o que quer que esteja vindo, não venha antes que você ressuscite. E como é que um morto ressuscita? Nessa argumentação, restaurando. Ele diz, deixa no altar a tua oferta, que ela está morta, assim como o seu coração, porque você é impuro, então tudo é impuro. Volte, vá se reconciliar com o irmão, reconciliando-se com o irmão, você ressuscita, aí sim a sua oferta também com você gera vida, e aí você pode ofertar. É isso que ele está dizendo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E aqui, antes dele entrar, eu vou adiantar uma coisa. Jesus vai dizer assim, se você notar que o irmão que você está a caminho com ele... Perceba a argumentação de Jesus. Você está a caminho. O que isso significa? Se você notou que no mesmo caminho há alguém com quem você não tem mais relacionamento de vida, o que isso diz? Que é possível, e a realidade nos diz, é possível estar no caminho com a mesma pessoa, mas não está com espírito de vida, estar morta. É possível estar caminhando para o mesmo culto, mas vim morto, estando ao seu lado alguém que vai lhe dar vida. É possível vir ofertar e logo depois de você vir alguém que está no mesmo caminho com quem você quebrou o laço. Estando a caminho. Isso também nos dá a entender que Jesus não está argumentando tão somente que você deve ter paz com todos os de fora. Mas o que Jesus está dizendo é que, principalmente, você tem que estar em paz com todo mundo do caminho. Todo mundo que está no mesmo caminho. Para Jesus é inadmissível que se caminhe no mesmo caminho cheirando a morte e a defunto. Para Jesus é inadmissível alguém que no caminho esteja, mas que esteja colocando para fora quem está nele. É inadmissível, como foi para Jesus, o caminho de Emaús todinho, depois que ele ressuscitou, ele voltou, tinha dois discípulos andando no caminho de Emaús, ele do lado dos homens se chegou, os caras chorando lá, ah, Jesus foi embora, acabou o sonho de libertar Israel, Jesus foi embora, os dois andando lá, chorosos e tudo mais, aí Jesus pega uma carona com eles. Percebam, aquele que é a vida, caminhando ali com quem era morte no momento, estava vivendo a morte de Jesus. E porque Jesus era a vida e eles eram morte, o que aconteceu? Foi o caminho todo sem reconhecer Jesus. E o que se perde com isso? Nós não estamos dizendo que se perde com isso a salvação em Cristo, embora, por outro lado, ele adverte que quem assim caminha está destinando o inferno de fogo. Ele utiliza essa palavra, nós vamos explicar isso aqui. Mas o que ele está dizendo é que quando você caminha no caminho com alguém que você matou, você perde o privilégio de caminhar com alguém que pode lhe trazer mais vida. Quando você caminha um caminho com alguém que não lhe interessa porque você matou no seu coração, você perde a oportunidade de aprender com ela as coisas da vida. Quando você mata alguém, quem morre é você, para Jesus. Quando você diz que tudo é impuro, é porque seu coração é que é impuro. Quando você vê alguém dizendo que tudo é pecado, é porque o coração dela só vê pecado. Quando você não vê ninguém, quando você vê alguém que não se relaciona com ninguém, é porque ela é irrelacionável. É assim. Quando você vê alguém que é feito um porco espinho e ninguém se aproxima, é porque ele é porco espinho. Quando você vê pessoas que só gostam de amizades que não prestam, desculpe dizer, é porque não presta. Ou não é? Quando você vê seu filho andando com gente de bem, o que é que você diz? Que bom. Quando você vê seus filhos andando com pessoas que não são muito bem, mas e praticam as coisas que não deve praticar, andar com pessoas assim, pecadoras, é normal. Jesus andava e gostava de andar com elas. O problema é sentar na roda dos escarnecedores. Quando você vê seu filho sentando na roda dos escarnecedores, você fica preocupado. Porque a natureza dele está sendo moldada pela natureza dos mortos. Então, quando alguém na igreja é irrelacionável, é porque ela nela não tem relação alguma. E aí eu evoco 1 João. Se não ama o irmão que está aí do seu lado, você não ama a Deus. Se você não é capaz de abraçar o irmão que está ao seu lado, você não abraçou Deus faz tempo. É a argumentação de João. Se você está no caminho e não reconhece ou matou, ou não reconhece por que matou, quem está com você na mesma igreja, é porque você está morto e fede. Essa é a argumentação de Jesus. E sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que você faz por estar morto é morte. Tudo que você faz é aquilo que a gente faz que não presta. Tudo. Se você abre a boca, não presta, você está morto. Se você contribui, não presta, não serve para Deus, porque você está morto. Quando você serve, não serve. Quando você vem, é como se não viesse. Quando você fala, é como se estivesse em silêncio. E Provérbios diz: um tolo, um raca, um estúpido calado se passa por sábio. Quanto mais fala, mais fede. Jesus, na dureza da argumentação, continua e diz: deixa perante o olhar o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O que acontece? Se você ficasse irado e tivesse alguma coisa contra alguém lá em Israel, e não fosse devido a esta coisa, ele poderia lhe entregar para os tribunais. E entregando para os tribunais, você seria julgado. E não havendo nenhuma causa pela qual você está irado e matou o irmão no seu coração, você é que ia apodrecer na cadeia. E ele diz, ia pagar até o último centavo. Sabe por quê? Porque matou o outro. Quem vai morrer é você. Nesse sentido, morre quem matou. E não sai até que pague o último centavo. Agora, irmãos, o fabuloso dessa história, o fabuloso para mim, desse texto, dessa argumentação de Jesus, é o contraste que há entre dois grupos de pessoas aqui. Veja como é interessante. E nisso a gente pode dividir toda a igreja, todos nós aqui. Ou estamos lá ou estamos aqui, tá bom? Quando eu for para lá é um grupo, quando eu estiver desse lado é outro. Percebam que do lado de cá estão os religiosos. Não estou querendo dizer com isso que a religião em si é ruim, mas existe a religião que religa e existe o religioso. Viu? Existe o Cristo e existe o cristão, é diferente. Do lado de cá estão os religiosos. Características dos religiosos: dedo apontado, tudo está errado, tudo é julgado, todo mundo não presta, tudo que fazem não presta, não participo porque não é digno da minha participação. Do lado de cá tem essa postura das pessoas que buscam a salvação, buscam a aprovação de Deus pelo julgamento das outras. É aquela pessoa que quer ser alguma coisa e que, para ser alguma coisa alta, ela abaixa todo mundo, não tem essa? É aquela pessoa que, para sobressair, ela coloca todo mundo para baixo. É aquela que vê a trave no olho do outro e não vê o arruda no seu próprio olho. É aquele que julga, mas não quer ser julgado. São aqueles aos quais Paulo chamou de impuros, porque vem impureza em tudo. Não tem esse tipo de gente? Vem impureza em tudo. Será que você é identificado com esse tipo de gente? Os que matam, os que no coração consideram o outro nulo. Matar para Jesus é isso, é desconsiderar alguém que está do seu lado. É não levar em consideração alguém que está do seu lado. Isto é matar, isto é quebrar a lei, isto é desagradar a Deus. E os religiosos fazem isso. Vocês lembram da história do religioso que ia para a igreja e tinha um doente na beira da estrada? O que é que ele fez? A religião dizia: está atrasado para o culto. E ele deixou de cuidar de vida e foi cuidar da religiosidade dele. Está vendo? Para ele, qual era o certo? Ir para a igreja. Quando o certo era cuidar da igreja de Jesus, do moribundo, do excluído, daquele que estava à beira da estrada. Isso é religião. Religião é como aquele fariseu que sobe aqui e diz: Senhor, eu não sou como esses libertinos. Está tudo morto para mim, não interessa a ninguém. Tudo raca, tudo estúpido. Lembra da história? E ele bate no peito. E ele diz: eu sou justo. Todo mundo é impuro. Eu sou justo. Não sou como esse pequeno aqui, esse pecador miserável. Eu jejum. Olha, tudo religião. Eu jejum. eu dou meu dízimo, olha como as coisas sem amor, sem coração, partindo de um coração morto, não vale de nada para Jesus. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu cuido dos pobres, eu contribuo, eu faço isso e aquilo. Mas a postura é de quem está morto. Isso é religião. Quer saber mais o que é religião? É a atitude que Judas teve quando uma mulher, quando Jesus entrou na sua casa, ela procurou o que de mais valioso ela tinha dentro de casa. E ela achou um vidro de perfume caríssimo. Mas ela viu Jesus e disse: ele vale mais do que eu. Ele vale mais do que tudo que eu tenho. Por ele eu quebro o vidro desse perfume, por ele eu derramo o perfume, por ele eu me quebro, por ele eu me derramo. E o que é que ela fez? Quebrou, quebrando todos os paradigmas, quebrou na frente de todo mundo. Você sabe, mulher naquela época, não era assim chegar e conversar com o homem. Vocês sabem que naquela época as mulheres eram muito recolhidas. E elas chegam, afastam um para lá, um para cá, quebra o vidro, pega o perfume e sai ungindo, lavando os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, fazendo ali, e Jesus interpreta, depois ele diz: ó, ela está me embalsamando. Estava fazendo aquele embalsamamento ali de Jesus. E o que é que a religião faz? Desperdício. Agora, quem foi religioso? Os discípulos. Aqueles que estavam com Jesus. A mulher não estava com Jesus. O que é que os discípulos disseram? Isso é um absurdo, Jesus. Olha a postura do religioso. Isso é um absurdo gastar um dinheiro desse com uma criança apenas. Isso é um absurdo gastar um perfume desse para um negócio desse. Olha a argumentação religiosa de quem é morto. Porque essa argumentação não é de quem faria o que vai dizer agora. É de quem não queria que fosse feito o que foi feito. Nós poderíamos pegar esse perfume, vender, pegar o dinheiro e dar para os pobres, Jesus. A argumentação de quem está há tempo na religião e conhece as argumentações de dobrar coração de conselho e de pastor. E aí, Jesus disse: meu Deus do céu, meu filho, ela está me preparando para a minha morte. Quer ver mais atitude legalista? Marta e Maria. Jesus chega, ao invés de experimentar a presença de Jesus, olha para cá, para o lado de cá, o que é que a outra faz? Vai cuidar da casa, vai lavar prato, vai botar a cortina, vai fazer as coisas para ver se impressiona Jesus pelo que faz. Ninguém impressiona Jesus pelo que faz. Jesus é impressionado pela presença de um coração contrito. A religião diz: tudo nos conformes, tudo direitinho. Vamos fazer as coisas, vamos produzir. Enquanto que do outro lado, o estar com Jesus é o prazeroso. Então, será que você está desse lado? Do lado dos que matam, mas que estão mortos? Ou, como eu, você é um estúpido? Ou como eu, você, me desculpem a palavra, é um idiota? Como eu? Ou como eu, você é um cabeça oca? E aqui tem cabeça para ser oca, viu? Ou como eu, você é considerado retardado? Ou como eu, você é considerado tolo? Ou é considerado raca? Aqueles que são considerados tolos e estúpidos são os que vão entrar no céu. Aqueles que são desprezados, injustiçados, são a quem a justiça de Deus cabe. Contando todas as histórias que eu contei do lado de lá, vamos trazer para o lado de cá. Olha o estúpido. Enquanto o puro religioso estava batendo no peito e dizendo que era quem ele achava que era, do lado de cá, o estúpido daquele pobre pecador se achava tolo, estúpido, realmente cabeça oca e raca, e dizia assim: Jesus, nem levantava a cabeça e dizia: Sou tudo que ele está dizendo aí. Ser propício a mim, Senhor. sou pecador. A outra história, enquanto uma vai cozinhar, arrumar a casa e tudo mais, a outra está o quê? Curtindo Jesus. Aos pés de Jesus. Ouvindo Jesus. A outra história lá, enquanto os discípulos arrumam argumento para se sair, para serem mais religiosos, do lado de cá tem uma mulher chorando, aos pés de Jesus, mas feliz da vida, porque quebrou o que de mais ela tinha de valor, porque valorizava Jesus o que mais ela achou de valor. E ela é que teve a Jesus, não os outros. Você se identifica com os tolos, com os estúpidos? Paulo diz em Coríntios que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Eu sou louco. Podem me chamar de doido varrido por Jesus que eu sou. Mas Deus diz também que Deus reduz as coisas que são a coisas que não são, e pega as coisas que não são e transforma em grandes coisas. Você se acha um são ou um sãozinho? Racas, estúpidos e retardados. Você lembra de Davi, quando ele, fugindo de Saul, já tinha sido escolhido por Deus para ser o rei, mas o tempo ainda não tinha chegado. Às vezes acontece isso com a gente. Deus já tem um emprego com a gente, mas ele ainda não chegou. Deus já tem a pessoa para a gente, mas ele ainda não chegou. Mas Deus já escolheu, vai chegar. É só se manter fiel, é só manter firme, convicto, perseverante. Foi assim com Davi. Deus já tinha escolhido Davi. E Saul sempre vinha para cima de Davi, com exércitos de homens capazes. E qual foi o exército de Davi? Só camarada com nome sujo no SPC, da época, dos bancos de Jerusalém. Só camarada que tinha matado gente, que estava condenado. Só camarada que tinha fugido da prisão. Esse era o exército de Davi. E foi com esse exército que Deus usou e ganhou batalhas. Quer ver outra história? Gideão. Gideão, Deus disse que ele enfrentaria os... Gideão lutou contra os... Quem, rapaz, o nome do povo lá que Gideão lutou contra? 1 Reis, capítulo 6. Alguém procure aí para mim, tá bom? Não todo mundo, senão eu fico falando só. Midianitas, se eu não me engano. É melhor procurar. Capítulo 6. E aí Deus disse: você vai lutar agora e vai combater e vai vencer, Gideão. Pega a galera, forma um exército. Sabe o que acontece? Gideão pega milhares de pessoas. Pega os números também certinho para mim aí. Eu não sei os números acertos, não. E o que aconteceu? Quando chegou na hora da batalha, Deus disse para Gideão: ei, parou. Stop. Café com leite aí mesmo. Parou. Tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente preparada aí. Tem muita gente. Manda embora, gente. E Gideão mandou. Quando ia para a batalha, Deus disse: não. Tem muita gente ainda. Se eu não me engano, você só vai com 600 ou 300 soldados. Só com esses. E Deus deu vitória a Gideão. Porque aqueles que acham que são, que podem, que têm força, não são nada. Aqueles que se acham estúpidos, idiotas, racas, tolos, cabeça oca, são esses que receberão de Jesus a salvação no dia final. Chamo atenção para vocês que aquele que mata é o que morre. Aquele que você acha que matou é o que vive. Eu quero estar dentre aqueles que são considerados os mortos. Eu quero estar dentre aqueles que são os estúpidos para o mundo. Mas eu quero ser achado valioso apenas aos olhos de Deus. Eu não quero ser a moeda que Judas disse que compraria um pão para o pobre. Não, eu quero ser é o azeite, é o perfume derramado aos pés de Jesus. Eu não quero ser os feitos que uma mulher fez por Jesus. Eu quero ser o estar com Jesus. Eu não quero ser aquele que vem pureza em tudo. Eu não quero ser aquele que bate no peito e diz que está correto. Eu quero ser aquele que de lá de baixo diz: eu sou tudo aquilo que ele disse e um pouquinho mais. Eu não posso nem olhar para o Senhor porque eu sou pecador. Eu sou estúpido, eu sou raca, eu sou tolo, eu sou cabeça oca, cabeça vazia. Eu quero ser esse. Porque Jesus disse que não veio para os médicos. Jesus disse que não veio para os que estão sãos. Jesus disse que veio para os que estão doentes. Jesus disse que não vem para aquele que está primeiro na fila. Jesus disse que vem para quem é o último. Jesus disse que não vem para aquele que é o maior no reino. Jesus disse que aquele que vai estar perto dele é o que está, é o que é menor no reino. Jesus não disse que veio para os mestres da lei, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, religioso, entende tudo de igreja e da teologia. Jesus disse que veio para pequeninos, para crianças de colo, que não sabem de nada, a não ser sentar no colo de Jesus e o abraçar. São para esses que Jesus veio. Então, talvez seja para você. Se você se enxerga um tolo, um injustiçado, um maltratado, um pecador, um desprezado, foi para você que Jesus veio, porque ele foi assim. Ele foi à cruz, ele morreu como desprezado, ele morreu como tolo, ele morreu como estúpido. Todo mundo passava na cruz e dizia: isso é um louco, isso é um estúpido, disse que salvou Israel, não pode salvar ele mesmo, isso é um mentiroso, isso não presta. E tudo foi falado a Jesus. Mas não sabiam eles que salvo estava, era Jesus, e não aqueles que viam o pecado na santidade. Então Jesus, ele se identifica com você, se você foi identificado com Jesus. Se você se identifica com o desprezo de Jesus, é porque você é desprezado. Se você é desprezado, o desprezo de Jesus lhe cobre e você não é mais desprezado. Se você se sente injustiçado, então a justiça de Cristo cabe em você. Se você não se sente amado, então o amor de Deus cabe em você. Se você não se sente cuidado, então o cuidado de Deus cabe direitinho em você. Se você acha que todo mundo acha que você não presta, então o que presta em Jesus, que é tudo dele, tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele é, cabe direitinho em você. Se você se acha nu e sem nada, a capa, o manto de justiça de Jesus reveste você. Se você se acha pobre, a riqueza de Cristo é para você. Se você se acha sem casa, sem chão, eu não sou daqui, é porque os novos céus e a nova terra é para você. Se você não tem onde dormir, é porque a casa sua está sendo construída lá. Se você não tem uma pedrinha na sua testa cintilante, é porque a sua coroa está lá. Agora, se você tem tudo isso aqui, é possível que Jesus não seja para você. Esta é minha palavra, e o meu desejo é que saiamos daqui da igreja um monte de tolos, de estúpidos, mas que acham graça diante de Deus.